O tema a ser colocado aqui hoje, fé raciocinada. Fé raciocinada. Nós temos um passado cultural, religioso, bastante enraizado na religião católica, religião não, na Igreja Católica Apostólica Romana, onde essa igreja, ela postula, ela afirma muitos dogmas, e através desses dogmas, dogma é uma afirmação não comprovada. E a Igreja Católica, existe muito na Igreja Católica esses dogmas, no qual nós, anteriormente à atual, digamos, circunstâncias do momento em que tentamos abrir um pouco mais a nossa mente através do conhecimento, e que nós, muito tempo, tivemos uma fé meia cega, uma fé não tão raciocinada. Por exemplo, a fé na Imaculada Conceição, isso é, Imaculada Conceição quer dizer que Jesus veio a esse mundo por uma mulher imaculada que não cometeu nenhum ato sexual, que ela não teve com José nenhuma relação, e que o Jesus ele veio do Espírito Santo. Claro que isso não existe. O Jesus ele veio concebido, aí eles falam sem pecado. Não, não existe pecado no ato sexual. Isso é besteira. Isso é, gente, coisa do passado. Então, ele veio concebido igualmente, de igual forma que nem vieram concebidos essas duas crianças. Ó, que exemplo bonito. Essas duas crianças que estão aqui vieram concebidas pelo ato sexual, é claro, com bastante amor, carinho. E aí está Jesus, que há 2000 e poucos anos atrás veio nos dar esse exemplo maravilhoso de vida, de fé, fé raciocinada, de vivência, de moralidade, de caráter, de ética. Não é essa ética barata, religiosa. Não. Ética. Ética é aquilo que nós temos dentro de nosso coração, dentro de nossa mente, e principalmente está dentro de nossa consciência, gente. Nós sabemos quando nós estamos certos e quando nós estamos errados. Não é difícil, não é nada difícil. É só sabermos que quando nós vamos cometer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa e nós achamos que estamos errados, a consciência nos diz, gente, a consciência nos diz. Então, a fé raciocinada, ela é baseada em conceitos, em premissas, em experiências pré-concebidas, em tudo aquilo que foi comprovado cientificamente. Essa é a fé raciocinada. Não se pode confiar numa fé cega. Eu vou dar um outro exemplo de fé cega que existe na religião. Veja bem, eu não estamos aqui de forma alguma criticando a nossa igreja mãe, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, de forma alguma. Nós apenas estamos aqui dizendo que certas coisas não podem ser admitidas hoje, no século XXI, aqui, 2019. Ainda existe a questão do Papa, né? Que é a infalibilidade papal. O Papa nunca erra, o Papa não erra, o Papa nunca fala coisas que não são de acordo com a situação. Ele não mente. Quer dizer, não existe isso. Papa erra. O Papa faz coisas erradas também. Eu não estou dizendo esse, mas outros que vieram antes que ele. Alguns lá, o Papa João Paulo VI foi constatado que ele e mais algumas pessoas se meteram na questão política da Segunda Guerra Mundial. Isso é Paulo VI e antes o Papa João XXIII. Então eles cometeram também seus delitos. Então eles não são infalíveis. Existem outras, digamos assim, também essas coisas que eles falam, né? Que é a questão também de que não pode mais, digamos assim, tu casou com uma mulher, tu não pode mais até nem comungar, não podia até algum tempo atrás. Mas tu separou da mulher, tu não é mais aceito pela igreja, e se tu tiver arranjado outra mulher, ou a mulher arranjado outro homem, está excluído da igreja católica, apostólica, romana. São outros dogmas, eu diria que sem importância, né? As pessoas que não fazem o casamento na igreja sob a bênção do padre, também não são abençoados. O que é isso, gente? Não é por aí. Se duas pessoas se amam, se duas pessoas se gostam e elas acham que tem que constituir uma família, não é a bênção do padre que vai resolver alguma coisa, não. É uma questão familiar da mulher, do homem, né? A mulher, o homem e dos futuros rebentos, os filhos que vão vir. E é a responsabilidade do padre se nós vamos criar bem ou mal as outras, as crianças que vão vir, os filhos que vão vir? Não, é a responsabilidade dos pais. O que uma criança ela é quando ela tem 6, 7, 8 anos, é aquilo que o pai e a mãe ensinaram. É uma questão de ação e reação. Nós sabemos que até os 7 anos as crianças elas têm uma plena capacidade de aprendizado, para o bem e para o mal. A criança que é um pouco mal educada, quando ela tem 2, 3 anos, ela tem mais 3, 4 anos para ser educada, conforme os costumes culturais de nossa geração, de nossa época. De não bater, de não arranhar, de não morder, de não ficar braba. Ou ficar braba, ela fica, claro, quando tem fome, mas de ser calma. Essa é a responsabilidade de quem? Nós, pais, eu já sou avô. Então, meus filhos são grandes. Mas é essa a questão. Mas os casais jovens sabem que a responsabilidade é deles, é deles. E quando existe lá um jovem que se perdeu nas drogas, um jovem que se perdeu, digamos assim, em outra questão, drogas, tem prostituição, hoje tem um monte de coisa, né, que é coisa ruim, eles acham bom, mas coisa ruim, digamos assim, para a atual circunstância do momento, situar no contexto atual. Então, de quem é que é a culpa? Nós vamos dar a culpa para o governo? Nós vamos dar a culpa para o prefeito? Para os vereadores? Para o avô? Para a avó? Bom, se for um avô e avó que criaram essa criança, a culpa é deles. Agora, a maioria das vezes, a culpa é do pai e da mãe. É o pai e a mãe que são responsáveis. Mas foram as... Como é que é? As companhias. Mas quem é que tem responsabilidade hoje de arranjar, de conceituar, de ver com quem que o filho está, com quem que ele está passando as horas do seu dia? Se ele chega em casa às 10h30, 11h, meia-noite, 1h30, 2h30, será que o pai e a mãe estão sabendo aonde eles estão? Estão sabendo onde eles estão? Estão aonde? Estão na casa de um amigo? Tudo bem, tá, mas o que estão fazendo na casa do amigo? Que tipo de vídeos estão assistindo? Olha os exemplos que nós temos por aí, de pessoas, de crianças, jovens, adolescentes, pegando em armas e atirando ao esmo. Eu acho que isso aí é falha de quem? É dos pais, gente. É minha, porque eu também já fui pai. É da minha mulher, que é minha mulher, que foi mãe. Então nós temos que ter muito esse cuidado. Isso que se chama de fé raciocinada. Fé raciocinada. Não ficar muito pensando em dogmas, em aquilo que poderá surgir. Ah, porque Jesus vai ajudar meu filho. Ah, não, porque Deus está sempre com a mão em cima de meus filhos. Gente, não funciona assim. Deus está aí, mas está se estrepando. Se nós criamos bem ou não os nossos filhos. Ou até, quem sabe, amigos de nossos filhos. Eu tenho dois, três amigos dos meus filhos que vêm até hoje conversar comigo, trocar ideias, pedir algumas sugestões, porque de repente eles, talvez na casa deles, não encontraram esse tipo de coisa. Mas são pessoas íntegras, não se meteram em droga, não se meteram em essas coisas assim que geralmente acabam, às vezes, com uma vida de um ser, né, de um adolescente, e acabam com a vida de uma família toda. Então, que fica aqui uma proposta de reflexão. Vamos analisar bem a nossa situação hoje e ver se nós provocamos dentro de nós uma realização de fé raciocinada. De quando nós vamos acreditar em alguma coisa, vamos ver se realmente é verdade. Se dentro dessa verdade existe um raciocínio lógico, um raciocínio coerente, um raciocínio assim, ó, em cima, que seja postulado e que seja, digamos assim, comprovado. Isso é fé raciocinada. Obrigado.